vai valer a pena ter amanhecido, ter me rebelado, ter me debatido, ter me machucado, ter sobrevivido, ter virado a mesa, ter me conhecido, ter virado barco, ter me socorrido, começar de novo e contar. Ter amanhecido sem as tuas garras, sempre tão seguras, sem o teu fantasma, sem tua moldura, sem fascínio, começar de novo e contar comigo, vai valer a pena já ter te esquecido. Começar.